Solo CNM3, 12 para o SAC. Total de 159. 159 a voz, o alternando de volta aqui com 3 horas e meia de autonomia. Autorizado via Pátio Índia, fonte de espera, torre 1895, ajuste de altímetro no 020, CNM3 no 2. 020, um ajuste via Pátio Índia, fonte de espera, 1295, 6312. Fox, mantém a posição e aguarda. Okay. Eu estarei 311, transmissões a cega, tem livre pouso, pistão 0, vento no 60 graus, 8 horas. Fox, mantém a posição e aguarda. 311, tem livre pouso, pistão 0, vento no 50, 0 graus, 8 horas. Oceana 20128 com chame agora a 21895 para início de táxi. 21 na curta final. Soro, Oceana 63, Soro. Tem livre pouso, pistona 0, vento no 40 graus com 8 nós. Utilizado pouso, Oceana 63, Soro. Fox, tem livre decolagem, pistola 7, vento no 40 graus com 8 nós. Decolagem 7, no Força Aérea 2018, mobilizar, top time. Força Aérea 2018, livre até a interseção, reporte para ingresso. Para o cruzamento da 1-0, isso decola da interseção? Negativo. Tente, reporte para o cruzamento. Ataque. Onze no solo ao 07, livre à direita no 211. Direita no 211, 639. Muito bom dia, hoje na 63, 12, ponto 0, pronto, decolo de imediato. 302. Mantenha o ponto de espera e aguarde. O temer lateral decolando 17 vai cumprir perfil com curva à esquerda. Vai aguardar só liberação da mesma do eixo, ok? O temer lateral já para aproximação. Sim, 312, tem mantendo o ponto de espera. Lima Fox decolou 07, curva à esquerda, controle 119.35. 119.35, Lima Lima Fox, está aqui no ponto de espera. Chegado no 8, pronto para o cruzamento. 208 está autorizado. Cruzamento na Delta chama o solo em 1211 para prosseguir no táxi. Cruza na Delta 1211 para prosseguir o portal 208. É a 312 ali, mantém a 0. Linha área, mantém a pista 10, aqui na 312. O livro está mantendo posição da Alfa de volta dentro. Oceano 208, tem passagem ao airbox da Avianca após ingresso via Alfa e chamamento da Juliette. Ingresso via Alfa e chamamento da Juliette, o Oceano 208. Yeah. 502, com plano para Sierra Bravo, Sierra Charlie. Só um minuto para copiar. Contato, Plutão 3304, está com 42 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna com fim. Você pode parar de estar aqui com 3304? Guarda. Táxi autorizado via parte principal Índia, ponto de espera, chame 2895, ajuste no 020 da 3304. Autorizado o táxi da 3304 até o ponto de espera via Índia. Chegar na baixa amadora, na 3304. Salvador, bom dia, gol 1160. Gol 1160, bom dia, continue a aproximação, espera a autorização. Salvador, gol 1160. Dois decolou 1-1 no controle 119, decimal 35. Canal 35, belo dia, 6319. Índia, no ponto de espera torre 2895, ajuste no 020, força aérea 2098. Oi. 0050 graus com 10 nós. Livre com 0, 1160. Índia 02, professor, a cópia. Olimpo 02, autorizado Serra Bravo Serra Charlie, nível 260, conforme a rota do plano. Subida da El, Leda e Irume. Primeira curva à direita. Código 5131 e o controle 119 decimal 35. Olimpo 02, cotejamento correto, está pronto para o acionamento? Livre canacha para o táxi, já tem informação de POV? Espera, por Número 60 no solo 13, livre à direita 211. Direito 211, 1160, obrigado, bom dia. Solo Salvador, bom dia, 1160, livre. 1160, táxi Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, para 9, gol 1160. 4, 100 livre decolagem, posiciona 0, vento 140 graus, com 9, 9. Autorizado a falar, chão 3304. Prossiga. Meu Hotel Juliette, Serra Branca, para cópia. Projeto Salvador Manati, é o nome do pé. Após a decolagem, curva à direita. Código é o 0112 e o controle em 119.8. Bom dia, 209, tá ali em Mantena, tá? Eu mantenho o zero. Só confirmando o código do controle, é 11935, e modificando o código transponder para 0127. Hotel Juliette Serra, cotejamento correto, me confirma o PLB. 4. Acionamento táxi de decolagem, agora é 14.1895, vamos voltar Hotel Juliette Serra. Canto de ala 35, tá? Hotel Juliette Serra, livre de janagem, metade. Cordial, bom dia, está passando o Vitorinho de Juliette. Bom dia, Vitorinho de Juliette, pela saque final da nossa sete, reporte na curta final. Passaremos, curta final na 7, Índia, Júlio. 0208, livre decolagem, pistão no 0, vento no 5, 0 graus, 9, 9. Livre decolagem, 0208. Só um minutinho, Mike Romeu Alfa. visibilidade maior de 10 km. Já o passamento no máximo no 7, 0, 0. Ajuste o altímetro com 0, 2 horas, 15, transição de 0, 4. Aguarde um minutinho, a coordenação do bloco. Confirma a radial, por gentileza? 356. 356. Direção no site. Fique atento ao mesmo, após reporte na intervenção para ingressar no site. Tráfego, pedindo solo, Salvador, UTAM 3663, bom dia. 3 mil, cópia. Ok, está ciente da Juliette. Olimpo 02 para o táxi, chame torre 118-95, Olimpo 02. Torre, Salvador, Ponte, Olimpo 02. Prossiga, Olimpo 02. Salvador, pode utilizar a porta para o táxi. A mensagem do sobremotor, eu não consigo compreender, poderia repetir? Está no pátio militar, acionado, pronto para o táxi. Livre, até a intersecção hotel, reporte para ingresso na 10, Lima 02, Olimpo 02. Até o hotel, reportará para ingresso na 10, Olimpo 02. Fala pistão no 7, vento 150 graus com 8 nós. Pronto para cópia? Autorizado a engimar, grupo Zulu. Após decolagem, deve manter a proa norte, é o número TS, código 0124 e o controle 119, decimal 8. Corrigindo 11935. Mike Romeo, planejamento correto, qual o hotel B? 03. O acionamento e a decolagem agora com a torre 1895, Mike Romeo Alpha. Para cópia. Prossiga, senhor. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, conforme a rota do plano, a subida da El, Leda, Motiva, primeira curva à direita, código 5166 e o controle 119, decimal 35. 340, segue a rota do plano, já desulando zero, da El, Leda, Motiva, primeira curva à direita, 5166, o transponder controle de saída 119, decimal 35. 3663, cotejamento correto, chão para puxa e estacionamento. Passando. São 3859, pronto, cópia. Pronto, no autorizado Curitiba, nível de voo 360, conforme a rota do plano de voo, subida será por Elefa, primeira curva à direita, código 5147 e o controle 119, decimal 35. 3259, autorizado Curitiba, nível 360. Roda de acordo com o plano. Agora é Lepa, decola curva direita, 5147 transponder, controle 1935, posição número 4. Corre 3859, chama para posicionamento. Está pronto para posicionamento, 3859. Posicionamento, posição do dia. 3663, autorizado posicionamento, chama para o táxi. 3859, reportou pronto para push? Afirmo. Autorizado, senhor, para o táxi 3859. Solo, Max, da OPA. Prossegue com o Pro Anote, chame o controle em 11935, decolou os 26. 965 do regresso, Manuel Alfa. Alfa, na escuta? Está autorizado ingressar via pista por ponto de espera da para cabeceira 10. Reporte quando pronto para decolar. Autorizado ingressar via pista para a decolar. Thank you. Uma informação, Pio 360 para Guarulhos, está na 02. Desino 1, autorizado Guarulhos, 360, conforme a rota do plano de voo, subida da El, Leda, Mótima, primeira curva direita, código 5172, e controle 119, decimal 35. Autorizado então, símbolo 360, via Upper do Sulu, 10, da El, Leda, Mótima, com primeira curva à direita, 172, transponder, e 119, 35, com controle de saída, pro 6399. Correção para posicionamento. Para o taxi, o tanque 3063, com ONU 70 a bordo, 3 horas e 50, alternando com o fim. Taxi está através do 62, chama através do 62 para seguir o táxi, 3663. Gente, o táxi autorizado aqui através do 62, o tanque 3663. 3259 para o táxi, no 63 a bordo, alternando Guarulhos, 4 horas e 20 de autonomia. À direita via Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste 1020, TAM 3859. Via Índia, ponto de espera da 10, TAM 3859. TAM 3663, autorizado, táxi autorizado via parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste 1020, TAM 3663. Gente, via parte Índia, 1295, em pista no 0, autonomia 0 graus com 10 nós. Salvador, bom dia, centro 259, ponto zero pronto. Bom dia, tá 3859, ali manda em pista no 0. Ali manda no 0, 3859. Salvador, bom dia, o azul 2590. Bom dia, 2590. Continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Informa a Airbus 320, alinhando para a decolagem. Reporte marcador externo, baixado e travado. Ali é agora 9 milhas, azul. Por 02 decolou 35, controle 119, decimal 35. 119-35, Olimpo 02. Salvador, até 3663, ponto de espera. Até o ponto de espera, aguarde, está 3663. Decolo pista 0014, 0 graus com 10 nós. Decolo na pista 10 pro azul. M63 ali, mantém pista no zero, prepara para decolagem imediata, se autorizado, ok? Ciente, tá 3663 ali, decola. Agilizando manobras, por gentileza, tá 3663. Direita 1211, piloto. decolagem no zero. Livre decolagem no zero, 3666. Livrou a pista. Taxi, Alfa Kilo Paz 3, no Paz 3, atenção aos sinalizadores. Alfa Kilo Paz 3, 2, sinalizar. 1984, transmissões às cegas, tem livre pouso, pistão no zero, Zanto no 40 graus, 89. Bom dia, voo 1984, final 10, baixado, travado. Tem livre pouso, Zanto no 40 graus, com 89. Oito quatro no solo, os 4-3. Ah, espera, eu sou de manhã, quatro no solo, 44 a bordo, autonomia de 5 horas e 5 satélites. Direita via Índia, ponto de espera 2895, ajuste 1020, chinesa 311. Juliette, porção 04. Juliette, 04, normalmente 4. Salvador, ali pra Serra Vitor Golfo. Serra Vitor Golfo, continua a aproximação, reporte marcador externo. Aqui na aproximação, reportará o marcador externo, Serra Vitor Golfo. Sessão de pouso, a pistão na zero? Sim, a intenção de pouso na pista ou na zero. Tempo de espera e aguarde. Tempo de espera, né? Alô, Salvador, azul 2710, tá com informação Lima. Azul 2710, pronto para copiar. Pronto para copiar, 2710. Autoridade Aracaju, nível de voo no 90, via Golf 677. Subida será Conde, curva esquerda, pista 10, código 0273 e o controle 119.35. Pouso pista no 0, vento 130 graus com 9 graus. Pouso pista no 0, 130 com 9 graus, chave do Golf. Zero solicita a coordenada ao nível 1-7-0. Quem está a coordenada agora? Ouvindo, 6250, continue a aproximação. Aguardando autorização de pouso, informo a base da companhia alinhando para decolagem. Guarda essa autorização de pouso, 6-3-1. 6-3-1, agilizando manobras ali, mantém pista na zero. Autorização Guarulhos 360, bom dia. Bom dia, Gol 2065, autorizado Guarulhos 360, conforme a rota do plano, subida da El, Leda, Mótiva, primeira curva direita, código 5421 e o controle 119.35. Certo, o Gol 2065 autorizado Guarulhos, nível 360, a rota do plano, decola da 10 na saída da El, transição Mótiva, com curva direita. 5421, transporte, controle 1935, ao voo 2065. Correto, chama para posicionamento 2065. É assim. Para 6310, altímetro marca 1020, vento 950 graus com 10 nós, sem livre decolagem, pista 10631. Livre decolagem, cabeceira. Solo Salvador, bom dia de Patatapá, Serra de Togol, se livrou na interseção quilo. O destino do Serra de Togol foi a hangar da Aerostar. O senhor poderia nos confirmar se fica próxima pista no 735? Afirmativo, fica próxima no 735. No momento agora, o senhor livra à direita, táxi via Alfa, contorno terminal de passageiros e chame na Lima. Então vai contornar à direita, via Alfa, adentro do terminal de passageiros e chama na Tatsuo e Lima, o Serra de Togolfo. Afirma aqui, Serra de Togolfo. Lima, o quilo, poderia confirmar a radial de saída e a distância de Salvador? É a 311, decolou 54, controle 119, 35. Da interseção Juliette. Autorizado ingresso Juliette, contorno pátio, chame na Lima. Autorizado, Serra Vitor Golfe. Contorno entre o pátio e chamará na Lima, o Serra Vitor Golfe. Continua a aproximação, número 2 para pouso. Índigo 060, conforme o rodeio plano de voo. Subida Momo após Momo direto, primeira curva esquerda após a decolagem pista 17, código 5407 e o controle 119 decimal 35. Nós 35 o controle, afirmo correto, confirmo também. Já se fizeram no solo 56, livre direita na 219. Já vou avisar na rota? Gente, agora com a 3185, mas vou com meu quilo. Na 250, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02. Serra Vitor Golf, autorizado táxi Lima, depois próxima à direita na Mike e próxima à esquerda na Quebec. Na Quebec, mantém posição e chame 895 para o cruzamento da pista até a Aerostar. Lima, Mike e Quebec. Na Quebec, chama a torre 118-95 para o cruzamento e seguir para o estado, Serra de Togolfo. Yeah. Vocês me falam só confirmar no PAT 5? Pronto para cópia. Autorizado para Sierra Bravo Eco Wolf, nível 400, via Zulu 9. Subida será Momo, transição Nitsa, November India Delta Sierra Alpha. Primeira curva à esquerda após a decolagem, pista 1017, código 5405 e o controle em 119.35, esquema telefônico, cotejo. Vai 2-1 na sala 50, vira direito na 2-1. 2-1, valeu. Torre Salvador, ali, Serra de Teodoro, na barra de parada da interseção Quebec, para o cruzamento e seguir para o hangar 9-Star. Autorizado o cruzamento da 735, a Serra de Teodoro. Autorizado o cruzamento da pista 1735. E seguindo, suave com Deus, obrigado pela colaboração. Eu também, até a próxima, obrigada. Obrigado. Ronda 648, tem livre pouso, pista 1-0, exato no 30 graus, 99. Pouso autorizado, 648, passei para o e ali, honra meu quilo, prossiga. Meu táxi aéreo para o táxi. Chama para o táxi. Paulo, voo 2065 para o posto de estacionamento. 2065, sente, aguarde. 250. A 48 na sala 02, livre à direita no 211. 211, livre à direita, boa noite, 48. Salvador, um bom dia, voo no 648, liberando. 648, táxi via Alfa, reposta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reposta, voo no 648. utilizada. Controle Salvador, Júnior, suave. É 5, autorizado para o estacionamento, show para o táxi. Autorizado, 2065. Azul 2790, pushback, acionamento, parte 3. 2790, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, eu passo táxi, 2790.